CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um CBN Entrevista neste sábado. E o nosso convidado de hoje é o professor de Educação Física, Ronaldo Cáceres. O Ronaldo que lidera o trabalho comunitário chamado Um Chute para o Futuro. E ele cuida de mais de 90 crianças lá no Porto Belo, aqui em Foz do Iguaçu. Eu já conheço mais ou menos o projeto, mas estava procurando informações a respeito do Ronaldo. E acabei descobrindo um livro aqui, um livro reportagem, cujo título é O Doido da Família. Em primeiro lugar, bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos. Esse livro foi escrito pelo Denis Grelman, que é uma história do projeto, né? Ele pesquisou esse trabalho 4 anos para desenvolver esse livro. Como que é esse trabalho que você realiza lá no Porto Belo? A gente sabe que é um trabalho voluntário que você faz e há 8 anos já você realiza esse trabalho lá, Um Chute para o Futuro, né? Então, esse trabalho já é desenvolvido há 9 anos, já fez aniversário esse ano. Então, hoje tem 130 crianças no projeto. A gente faz com que as crianças tenham uma nova opção, que não seja apenas ficar na rua, enfrentar o ilícito, porque no bairro onde eu moro tem muitas coisas ilícitas. Então, hoje, esses meninos têm um lugar onde eles têm a parte da alimentação, a parte de recreação. E hoje a gente está trabalhando para isso, que a criança tenha o seu devido direito, que é de ser criança. Você falou já que naquela região ali do Porto Belo, como você falou, é uma região de alto índice de criminalidade. Você pode sentir que essas crianças que vocês estão atendendo lá agora, que elas estão fazendo a diferença ali naquele local, Ronaldo? Está fazendo a diferença porque de 130 meninos do projeto, apenas 2 reprovaram de anos. Então, esse índice era muito forte, porque apenas 35 crianças estudavam do projeto. Após eles entrarem ao projeto, todos eles passaram de ano. Então, teve agora um menino que teve uma das melhores redações aí de Foz do Iguaçu. Então, isso para a gente é um orgulho imenso. Os meninos do projeto, eles não vão somente por causa das atividades, mas sim 50 deles somente por causa da alimentação. Isso já foi constatado em um questionário que eu fiz com eles. Olhando mais apuradamente para uma situação assim, a gente não consegue imaginar hoje uma cidade como Foz do Iguaçu, na realidade que o Brasil vive hoje. Nós vemos crianças que vivem numa situação desse jeito, de procurarem uma instituição somente pela alimentação, quer dizer que são crianças carentes de tudo, né, naquele local. Eles são carentes de tudo. Foi feita agora, há pouco tempo atrás, a relação de todos eles. Somente 2 crianças têm os pais, como se diz, completo. A maioria é criada pela avó ou pela mãe. Os pais são muito ausentes. Não só no meu bairro, mas em outros lugares, a falta do respeito com a criança é muito grande. E é isso que o projeto, é isso que eu e meus amigos, que a gente está tendo uma ajuda agora de voluntários, é isso que a gente busca. É fazer com que a criança tenha o seu direito. Ronaldo, você está me contando agora que já fez aniversário, já são 9 anos já trabalhando com esse pessoal. Você consegue ter um acompanhamento dessas crianças ao longo de todo esse período? Crianças que entraram ali com uma certa idade, já não fazem mais parte desse projeto, mas estão encaminhados no estudo, em alguma profissão. Você consegue fazer esse acompanhamento, já que você trabalha praticamente sozinho, sem nenhum apoio, né, governamental? Eu consigo, porque o trabalho não é feito somente no projeto. Ele é feito dentro das casas dos meninos. A gente faz acompanhamento escolar. Agora, tem uma empresa aqui na cidade, ela empregou 10 meninos do projeto. Então, isso para a gente é uma vitória imensa. Meninos que já foram do projeto, completaram 18 anos, estão trabalhando nesta empresa. Então, a gente só tem, como se diz, só tem a ganhar, gente. Mas a gente precisa acordar e ajudar nossas crianças, porque o futuro nosso é eles. Você não conta com apoio nem do governo municipal, estadual, federal. Tudo que vocês têm lá hoje, né, a estrutura que vocês têm, foi tudo construído com a ajuda de amigos e de voluntários como você. Eu imagino que não deva ser muito fácil desenvolver um trabalho praticamente sozinho, né? Não é fácil, é um trabalho árduo mesmo, que requer muito amor. Já fazem mais ou menos um bom tempo que eu não sei, que é ter um domingo ou um sábado com a minha família, passar somente com eles. Então, eu também não reclamo, porque eu também não adianta eu ter o meu lazer sabendo que outra criança não tem ali um apoio que é de um afeto. Então, graças a Deus, tem amigos, tem empresários que estão nos ajudando aí, porque sozinho ninguém faz nada. Mas só que tem umas pessoas em Foz aqui que, graças a Deus, têm um coração muito bom e estão nos ajudando nesse projeto. Como é que partiu? Como é que você teve essa iniciativa, Ronaldo, de começar esse projeto? Então, você é desse bairro lá? Você é lá do Porto Belo? Então, você conhece bem a realidade. Eu sou do Porto Belo. Eu via muitas crianças na rua se envolvendo com todo tipo de coisas erradas. E eu vi que, através do esporte, a gente poderia ter mudanças. Só que não somente do esporte. Eu via que, mesmo ele estando dentro do esporte, tinha crianças que passavam mal dentro do campo devido à fome, porque a fome é muito grande. Uma criança, hoje em dia, ela vai, assalta algum lugar porque, justamente porque ela tem fome. Não é porque, às vezes, ela é uma criança com índole ruim, porque a fome é uma coisa muito terrível, gente. E você consegue verificar isso? Eu consigo verificar. Nas crianças. E ainda hoje, você já tem crianças que estão lá desde o começo do projeto, mas ainda chegam crianças lá nessa situação? Chegam nessa situação. Agora, no Dia das Crianças, 6 meninos chegaram após já ter acabado a festa, somente por causa da alimentação. Minha mãe serviu o prato de comida para eles, eles não queriam brinquedo nenhum, tanto que foi dado um brinquedo. Eles não quiseram, somente queriam um prato de comida. E isso foi que faz com que a gente tenha mais vontade para trabalhar mesmo, porque se você ficar esperando só os órgãos governamentais, o órgão aqui do município, você acaba não fazendo nada. E eu me formei na faculdade com todo tipo de dificuldade. Tenho hoje, não, a minha situação não é, como se diz, aquela situação boa, mas eu tive que largar meu emprego para cuidar dessas crianças. Como é que você faz para sobreviver? Sobreviver, eu trabalho e como professor de educação física meio período. O salário não é aquela coisa que se dá para viver bem, mas a gente está arrumando o projeto para que essas crianças tenham um futuro melhor mesmo. E é isso o meu objetivo de vida. Você acha, Ronaldo, que está na veia sua de educadora já, essa iniciativa? Ou foi na sua condição de ser humano mesmo, de vontade de ajudar o próximo que o fez começar esse trabalho, desenvolver esse trabalho? Ele ligou as três coisas: ser humano, amor ao próximo e ajudar também, a educação. Que é sem a educação, a alimentação e o amor, você não vai. Ronaldo, estamos já terminando daqui a pouquinho esse bloco, mas eu quero deixar uma pergunta para o próximo bloco, de como é que você consegue fazer para atender essas crianças. Quantas crianças você atende lá hoje? São 130 crianças. 130 crianças. Então, para você ajudar com alimentação, para conseguir formar, montar métodos de ensino, de treinamento, a gente imagina assim, que você deva ter muita dificuldade e deve demandar custo tudo isso, né? Então, daqui a pouquinho eu quero perguntar para você como é que você consegue fazer para dar conta, né, de toda essa situação. Mas daqui a pouquinho, então, no próximo bloco, a gente volta então com mais CBN Entrevista. Hoje, meu convidado de hoje é o Ronaldo Cáceres, professor de Educação Física e que lidera lá o trabalho Um Chute para o Futuro. CBN Entrevista. De volta com o CBN Entrevista nesse sábado, e o nosso convidado é o Ronaldo Cáceres. O Ronaldo lidera um trabalho muito bacana lá no bairro Porto Belo, que é o trabalho comunitário Um Chute para o Futuro. E no encerramento do primeiro bloco, eu deixei uma pergunta para o Ronaldo a respeito de como que ele faz para conseguir atender todas essas crianças, já que é um trabalho voluntário, né? Ele disse que, né, já estava contando que ele teve que deixar um dos empregos, trabalha em meio período somente para poder dar conta dessas crianças. Ronaldo, como é que você faz para conseguir recursos para atender, porque você atende, nós conversávamos aqui, você atende com material esportivo para treinar as crianças, com alimentação. Como é que você consegue fazer esse trabalho? Então, vem ajuda de amigos que nos ajudam mensalmente, outros amigos levam o lanche durante a semana e nos finais de semana para eles, e a gente, cada um ajuda com um pouquinho. A gente faz uma união para que essas crianças não passam mais fome. Então é isso, um dos primeiros objetivos do projeto. Você me dizia que também que você foi uma criança carente, veio de um lar, embora com estrutura como família, mas ainda assim com muito poucos recursos. Isso também levou, você entende bem a situação que essas crianças vivem e fica mais fácil você atender, porque você sabe bem o que essas crianças passam, né? Sei, eu com 10 anos de idade tive que criar meus irmãos praticamente, tive que trabalhar muito. Hoje em dia, graças a Deus, me formei, mas tive que trabalhar, passei todo tipo de dificuldade. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar um caderno para mim, e mesmo assim fui à luta, consegui estudar e me formar, e por isso que eu quero que esses meninos sigam o mesmo caminho, que é o caminho do bem. E eu vou fazer de tudo, e se eu puder ter apoio das pessoas que continuarem me ajudando, a gente vai longe mesmo, a gente vai mudar mesmo, porque falta de vontade e amor ao próximo não me falta, não. Ronaldo, e você passa isso esse seu exemplo para as crianças? Olha, você é uma criança carente, eu também fui, mas mesmo assim, veja só, eu consegui, eu me formei, eu sou professor. Você consegue incutir isso nas crianças? Consigo, porque eu perdi meu irmão faz 5 anos. Ele era usuário de todo tipo de droga. Então, ele era um menino muito bom. E por causa dessas malditas drogas, que eu posso falar mesmo, meu irmão se perdeu por causa disso, mas nunca foi de mexer em nada de ninguém. E isso aí me reforçou mais o meu trabalho ainda. Ele hoje, em cada criança daquela que a gente ajuda, porque eu não sou só eu sozinho, é eu e mais meus amigos e Deus, né? Então, eu hoje vejo em cada criança, eu vejo meu irmão. Então, eu vou me dedicar ao máximo mesmo, não sei até onde que Deus vai me dar força, mas enquanto Ele me der, eu estou aí para ajudar mesmo. Quantas pessoas trabalham com você lá, Ronaldo? Hoje estão atualmente durante a semana sou eu. Eu e mais 2 pessoas. E finais de semana, mais ou menos umas 10 pessoas. Então, todas as pessoas que têm seus afazeres, mas que desprendem um pouco do seu tempo de folga, ou às vezes do seu tempo, o tempo que teria de lazer com a família, para poder ajudar nesse projeto. Para ajudar. Eles ajudam, nos ajudam lá com as crianças, faz a parte de recreação, dão um conselho para a criança. Aquela criança que não tiver, que eles veem que está saindo um pouco do foco do projeto, o pessoal já nos ajuda a conversar com eles, tanto os meninos como as meninas. Já presenciei vários setores de risco, mesmo no bairro, com as crianças. Eles me respeitam e eu passo respeito para eles como se eu fosse pai deles mesmo. E eles obedecem mesmo. E você tem esse carinho, tem essa empatia com as crianças, até por já ter vindo de uma situação parecida, consegue ter essa empatia com as crianças? Tenho. Você até hoje eu não consigo ir numa festa no bairro, que a criançada é fogo. E eu adoro esse amor que eles têm, e eles sabem que eu amo eles mesmo, como se fossem meus filhos. Ronaldo, um dos objetivos do CBN Entrevista deste sábado é a gente mostrar o trabalho dessas pessoas agora chegando na época de final de ano, a gente mostrando as pessoas que fazem diferença. Muitas pessoas ficam com sentimentos assim, mais aflorados, as pessoas ficam mais suscetíveis a ajudar as outras, é por conta de Natal e Ano Novo, e a gente quer mostrar as pessoas que têm esse desprendimento, né, de dispor do seu tempo, dispor do seu salário, da sua renda, para ajudar quem necessita, mesmo não tendo tantas condições como é o seu caso. E até por isso, essa coisa que você me falou, que você passa 2 horas de folga com as crianças, você não sabe mais o que é ter um final de semana livre e tal, isso dá para ser chamado de doido, Ronaldo? Por isso você é o doido da família? Eu sou doido, e esse nome quem me deu foi meu outro irmão, porque ele falou, é só meu irmão para ser doido mesmo, para encarar mesmo. Mas eu acho o seguinte, a criança ela te dá um retorno muito grande, tanto na parte da educação, ela evolui muito, ela não brilha, não precisa uma criança fazer nada, somente no brilho do olhar dela você vê mudanças. E lá no projeto está tendo muita mudança. Não quero somente para que os meus filhos tenham um grande futuro, mas os filhos das outras pessoas também. O que você precisa de ajuda, Ronaldo? Hoje você consegue manter lá esse projeto com a ajuda de voluntários, doações, mas ainda assim se tem essa necessidade de que os órgãos públicos também façam a sua parte, né? O que você precisa mais? Qual é o recado que você deixa, Ronaldo, para os órgãos públicos? Vamos falar agora especificamente dos órgãos públicos aqui da cidade. O que você precisa? Então, eu preciso que eles lembrem do Porto Belo, assim como outros bairros que estão esquecidos. Eu preciso que eles dêem um fundamento à criança, não somente dentro da escola, mas após a escola. Você já procurou ajuda, Ronaldo? Já procurei ajuda. O meu projeto ainda não está escrito, como se diz, não está legalizado. Sim. Mas eu acredito que se tivesse legalizado, ele já não... Na verdade, não existiria. Porque todo trabalho que... Desculpe falar a maneira. Todo trabalho que é feito com amor, alguém vai ter um empecilho para não deixar ir para frente. Então, gente, eu peço ajuda. Hoje, como eu estava comentando com o autor do livro, preciso de uma ajuda para arrumar um trabalho de professor, de nem que seja à noite, para mim continuar esse trabalho, porque não está sendo fácil na minha casa, que eu preciso também ajudar a minha família. E primeiro, dizendo somente ao projeto, a gente precisa de tudo, todo tipo de ajuda é bem-vindo, porque são famílias carentes que necessitam. No projeto, a parte da estrutura, a gente está arrumando tudo. Não estava totalmente inacabado. Você tem uma sede lá? Tem uma sede, que quem cedeu foi o seu Ari Quadros, né? Que é dono do Aeroporto Hércules. Ele que nos cedeu essa... Tem um comodato de 5 anos nesse local. E a gente está trabalhando lá. O que você precisa até que as autoridades se mobilizem, justamente você vê que uma criança que você tira, é aquilo que a gente sempre fala, né? Uma criança que você tira da rua, envolve no esporte, envolve ensino, educação, é um marginal a menos nas ruas. É como se eu já vi uma frase, trabalhe uma criança hoje para que você não castigue um homem amanhã. E aí para isso, mas só que é um trabalho difícil de você realizar sozinho, né? É um trabalho difícil. Não é fácil porque tem, como tem as coisas boas, tem, como se diz, às vezes, tem um temporal muito grande. É aí que você tem que estar com um pilar forte para poder suportar. E até para você também criar métodos de ensino para essas crianças. Porque hoje você usa o que você sabe como professor de educação física, né? Não tem, assim, um método mais dirigido para ensino. Então, você é todo voltado hoje para o esporte. Todo voltado para o esporte. Só que eu mesmo, sendo da área de esporte, eu sei e sinto que faz falta outras aulas, outras coisas para criança, que a criança não é somente o esporte. Tem que trabalhar várias coisas. A comunidade lá do Porto Belo costuma ajudar você também, quando você faz alguma ação. É, a comunidade nos ajuda, mas pega um pouco aí. E até por ser um bairro carente lá também, Ronaldo, você vê isso ou pelas pessoas mesmo que não sentem essa vontade falta a disposição das pessoas para ajudar? Eu sinto aquilo que eu te falei. Eu sinto, o meu filho está bem, então está tudo bem. Então eu sinto muito isso. E não pode ser assim de maneira nenhuma. Se você tem uma criança precisando de ajuda, ajude ele. Não somente julgue ele como um bandido, como uma criança que não tem mais jeito, que tem jeito sim. Somente você tem que estender a mão, porque julgar é fácil, trabalhar ele é difícil. Nós estamos já entrando aí às vésperas do Natal. Você tem alguma programação especial para lá? Quer deixar algum pedido para as pessoas ajudarem essas crianças que você atende? Então, dia 22 agora a gente tem a festa do Natal deles, às 16 horas. Isso no domingo, né? Vai ser no domingo, a gente está lá amanhã com toda a galera. A gente está se preparando semana já, a gente precisa de ajuda aí em questão de bolas, brinquedos, quem puder doar. Questão de alimentos, quem puder doar vai ser bem-vindo. E eu gostaria de dizer aqui, gente, a todas as pessoas que nos ajudaram nesse projeto, muito obrigado. E que Deus vai abençoar o lar de vocês, assim como está abençoando o lar dessas crianças aí. E muito obrigado mesmo. Olha, não tenho... Somente Deus vai agradecer a tudo que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Bom, Ronaldo, a festa de vocês então acontece amanhã, no domingo. As pessoas ainda têm toda a tarde de hoje, toda a tarde de sábado, para poderem ainda, dar tempo ainda de quem... Nunca é tarde para a pessoa ajudar. Quem quiser fazer alguma doação para te ajudar, essas crianças, com isso que você falou, com alimento, com brinquedos, bolas, aonde que procura, como que pode proceder? Pode ser no bairro Porto Belo, telefone 9971-2917, é na Rua Veiga 350, no bairro Porto Belo. Então, fica o recado aí, então, para você que já você ainda tem um tempinho aí, da, né, agora terminando amanhã, dá tempo de dar um pulinho no mercado, alguma loja de comércio vai estar aberto hoje durante todo o dia, dá tempo de você fazer a sua colaboração para que esse trabalho aí tenha continuidade, né, para que essas crianças realmente recebam, continuem recebendo esse atendimento, para que depois a gente não veja essas crianças nas ruas, né, roubando, assaltando ou pedindo esmola, que não é, logicamente, não é o que a gente quer. Inclusive, tem essa campanha da prefeitura que você não dê esmola, que você ajude as crianças, né? Então, uma das maneiras é auxiliando esse tipo de trabalho voluntário que você faz, Ronaldo. Lógico. Com certeza, gente. E muito obrigado mesmo. E eu falo para vocês, não vamos somente julgar os órgãos públicos. Vamos fazer uma parceria, todo mundo se ajudando. Tá? Não adianta você somente julgar os órgãos públicos, sendo que você pode arregaçar as mangas e ir à luta. Vai à luta. Não fique esperando somente as pessoas. É porque todo mundo pode fazer a sua parte. É isso, exatamente isso que você falou. Muitas pessoas ficam esperando os órgãos públicos, mas até já sabe que são trâmites que precisam ser cumpridos realmente para receber os recursos do governo estadual, municipal ou federal, que seja. Realmente tem que ser uma organização constituída, né, legalmente. A gente sabe que não é fácil também você legalizar uma ONG. Eles requerem até uma questão de segurança, né? Requerem, e pela lei também da responsabilidade fiscal, requer uma série de recursos, não é fácil, mas ainda assim, então, não esperar só pelos órgãos, mas cada um pode fazer a sua parte, a começar, né, dispondo um pouquinho do seu tempo, uma doação pequena que seja, né, mas se cada um doar um pouquinho, aquela coisa, né, uma gotinha no oceano, mas faz a diferença, né? Você vai fazer a diferença e você pode ter tudo na vida, gente, mas você vai ser lembrado por aquele gesto de carinho que você fez. Não adianta, a criança, ela tem um agradecimento muito grande mesmo. E você vai ser lembrado pelo resto da vida. E sua família, Ronaldo, como é que o pessoal vê isso? Até você falou que não consegue mais passar tempo de folga com a sua família. Como é que eles te apoiam? Como é que eles recebem tudo isso? A minha família, até um tempo atrás, eles estavam preocupados comigo, né? Porque devido a essa falta de folga para ter comigo, mas eu falei para eles que eu tenho esse objetivo de ter mudanças mesmo. E é o que eu falei, é amor mesmo e... Se diz é amor, ponhar o peito à frente e seguir em frente. Não adianta. E eles foram entendendo qual que era a minha mensagem e agora então me ajudam também, a minha esposa me ajuda muito, os amigos, meu filho, meus dois filhos, tenho dois filhos, um de 15, outro de 4 anos. Eles te ajudam lá no projeto, bota a mão na massa também. O pequenininho ontem estava ajudando lá no projeto, o mais grande também, então, graças a Deus, a minha família está bem envolvida nisso. Então, até para a gente deixar um recado para o pessoal, então, o que de urgente hoje, além das doações para essa festa de amanhã, Ronaldo, o que vocês estão precisando mais urgente hoje? Hoje, para a questão da alimentação lá, e até a gente, quem tiver aí, ó, um freezer, alguma coisa que não for usar, porque a gente congela... A geladeira ela não está dando conta de tanta água para a criança, sabe? Então, isso está sendo... E agora com o calor, verão calor chegando, muito quente, já antes mesmo do verão. Até para guardar algumas coisas que são doadas, como carne, algumas coisas, a gente está tendo que deixar na casa dos amigos mesmo. E depois ir fazendo a alimentação deles. Então, aí, quem tiver um freezer para doar, já tem, repetindo o telefone do Ronaldo, é 9971-2917, um freezer em boas condições, não precisa ser novo, mas em boas condições de uso. E também a alimentação que você oferece. Você oferece quantas refeições? Ou é só lanche durante a tarde, durante o período de treinamento? Não, como que é? A gente faz alimentação. Essa alimentação, ela é feita na casa da minha mãe, porque lá no projeto ainda a gente está estruturando algumas coisas. Então, é feito lá, cada criança recebe sua alimentação. E depois eles vão para o projeto. E a sua mãe vai para o fogão, faz as refeições diárias para eles? Minha mãe é um anjo na minha vida. Como que é o nome dela? É Luzia Maria Cáceres. Então fica esse registro também para a dona Luzia, que também faz a sua parte. Imagino que são 130 crianças, você produzir alimentação que diária para todo esse pessoal. Não que você atenda todas de uma vez só, mas mesmo assim, né? É o dia inteiro, né? Na função de ajudar essas crianças. Inclusive, não é somente na... Até, já chegou crianças lá na parte da noite, pedindo no meu portão, pedindo comida. E a gente tá lá para auxiliar eles. A única coisa que a gente não quer é que eles se envolvam com coisas erradas. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. que for ao nosso alcance. E é gratificante, né? Mesmo você passando tantas dificuldades para ajudar, não tendo horário para descansar, causando preocupação na família, mas eu imagino assim que você vê aquela criança que você atendeu ali há 9 anos, quando esse trabalho começou, você vê essa criança hoje bem encaminhada, estudando, de repente trabalhando e tal, eu imagino que deve ser muito gratificante isso para você, Ronaldo. É muito gratificante. Eles, no Dia dos Pais, a gente ganha muito bilhete deles. Nossa, imagino que você deve ser bem emocionante. Eu vejo que você se emociona quando fala nessas crianças. Nossa, né? Eu tenho um amor demais por eles. Eu fico triste quando fazem coisas erradas e fico feliz quando eu vejo que eles estão indo pra frente. Então é muito amor, gente. Não tem, é só a única explicação que eu tenho a dizer é muito amor mesmo. Certo, então, Ronaldo, quero agradecer muito a sua participação aqui no CBN Entrevista. Lembrando, mais uma vez, dessa programação que acontece lá no bairro Porto Belo, amanhã, durante todo o dia. Você tem aí até o final do dia de hoje, a qualquer horário, as pessoas podem chegar a fazer a doação hoje lá, né, na sua casa, pode entrar em contato com esse telefone. Daqui a pouco, logo mais, essa entrevista vai estar disponível no cbnfoz.com.br, onde você vai ter os detalhes, a gente vai colocar o endereço e telefone, para você saber como ajudar. Ronaldo, parabéns por esse trabalho, que você consiga em 2014 realizar, continuar ajudando essas crianças, né, e que você consiga aí apoio das autoridades também, mas enfim, de toda a comunidade aqui de Foz do Iguaçu, que possa te apoiar nesse trabalho. Eu que agradeço toda a galera da CBN, a você, os nossos amigos aí, muito obrigado mesmo, gente, pela força. E vocês já estão dando uma grande ajuda, que é essa divulgação. E que Deus abençoe a família de todos vocês e um Feliz Natal a todos. Obrigada, Feliz Natal para você também. Feliz Natal, principalmente essas crianças, meninos e meninas atendidos lá pelo projeto Um Chute para o Futuro. Então, lembrando que você quiser fazer a sua doação, pode entrar em contato com 9971-2917. Nós estamos encerrando neste sábado o nosso CBN Entrevista. O nosso convidado de hoje foi o professor de Educação Física, Ronaldo Cáceres. Ele que lidera o projeto, o trabalho comunitário chamado Um Chute para o Futuro. CBN Entrevista volta no próximo sábado. Tenham todos uma ótima tarde. CBN Entrevista.